Bora lá tocar, bora tentar fazer. Yes, estamos amigos. Vamos tocar alguma coisa agora, né? Eu vou mudar aqui pro Normal Ninja de novo e colocar um reverb aqui nesse violão aqui. Violão, cordas velhas e desafinado. No drums. Yet. Sem da bateria por enquanto. Mas tomara que eu. Logo, logo eu. Quando for montar meu home studio de novo, eu pretendo ter uma bateria eletrônica. Uma acústica seria excelente, mas isso iria. Não dá agora, ia fazer atrapalhar a vizinha e tal, não quero confusão com ninguém. Então a eletrônica seria ideal pra isso. Thank you. música Major Jonas. Ah, Jonas é português, esqueci. Jonas Tenido, 7 mais. Fá sustenido menor com nona. E Lá bemol 13. Thank you. sharp 7 major, major 7. I was asleep. F sharp minor 9 and G sharp 11, 13. Thank you.